origem de tudo. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Porém, na terra não havia forma nem vida. Uma grande escuridão cobria o mar. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus então disse: já é Natal, fica no pau, fica no pau. Já é Natal. Fica no pau. Sim, é verdade, mais um não ovo aqui comigo, Cid Cidoso. E ao meu, à minha direita, né? Eu gosto de falar à minha direita, que é pro pessoal imaginar. Tá. A galera fica imaginando, porque quando eu falo à minha direita, a pessoa olha pra direita dela, porque ela se sente no meu lugar, entendeu? Legal, legal. É mentira, eu acho. Será que eles imaginam que a gente tá, sei lá, um do lado do outro, assim? Não encostado sei, numa não parede? Sei. Tipo uma bancada política, assim, todo mundo olhando pra frente. É. Boa pergunta. Como será que o pessoal imagina que a gente está num formato aqui, né? É. Mas enfim, Brian Rizzo. E aí, tudo bom? Tudo bom, Brian. Igor Seco. Fala, meu povo! E Luigi Rister. Olá, fiéis ouvintes do No Ovo. Tudo bem com vocês? Olha, que... Vocês? Luigi Rister, que teve gente lá... Eu tô começando a acompanhar as respostas para os seus tweets, ô Luigi. Sim. E a galera não para de falar do No Ovo com você, cara. Porque, ó, sejam muito bem-vindos. Tem muita gente chegando, começando a seguir o arroba Luigi. Tem pessoas que se inscreveram até no meu canal, do Amigos do Fórum. E fica falando, porra, olha só agora, finalmente tô associando a voz à tua cara. Ah, coitado. Aí teve um cara que falou que só vai me seguir no canal se eu der pelo menos uma risada por vídeo. Então não sei se eu consigo encaixar uma risada sempre, mas... Legal, legal. Vamos tentando. Legal, e eu vi também que no Twitter mandaram uma empilhadeira que tinha o sobrenome Rister. Então, perguntando se era sua família. As pessoas acham que a minha família é bilionária, né? Tipo, família de alemão. Porque o Hitler é uma parada meio que alemã. Eu preciso mudar. Não é o Hitler alemão? Não, era o Steve. Luigi Hitler, imagina. Bom, mas o programa de hoje tem uma temática específica. O programa de hoje é sobre, pela música, obviamente, todo mundo já sabe, é sobre Natal. Pela música e pelo dia também. Pelo dia também, né? Já estamos aí é considerado pré-Natal? Não é pré-Natal. É pré-Natal. Pré-Natal é outra coisa. Eu acho que é pré-Natal, porque vai nascer o menino Jesus. Entendeu? Cara, você sabia que agora que eu parei pra pensar sobre isso, provavelmente pré-Natal é por causa disso? Tô pensando que aqui é a cultura. Ou a gente inventa e às vezes acerta. Esse Igor estudou até a quarta série. Às vezes a gente fala qualquer bobagem e acerta sem querer também. Porque pra mim faz todo sentido, eu quero acreditar nisso. É isso. A partir de agora, pré-Natal deve ser isso. Só pode ser. Só porque eu fiquei refletindo também. Mas enfim, o programa de hoje é sobre Natal. Essa data maravilhosa, essa data aí que todos os judeus gostam, todos os católicos gostam, todo mundo gosta do Natal. Os muçulmanos, será que eles não comemoram Natal? Não, todo mundo gosta de Natal. Até quem não tem nada a ver com Natal. Até ateu gosta de Natal. É verdade. Até ateu gosta de Natal, claro. Porque mesmo que não tenha, sei lá, Deus, tem os presentes, tá ligado? Todo mundo gosta. Porque a pessoa... No Peru ele acredita. É, o Peru tá ali, no panetone ele acredita. No chocotone ali todo mundo gosta, né? Agora, enfim, todo mundo gosta do Natal. Natal é uma época maravilhosa, onde parece também que as pessoas sorriem mais, as pessoas estão mais felizes com a vida. Elas, né? São obrigadas, né? Isso tem duas. Pode ser duas coisas. Esse sorriso, né? O primeiro pode ser o nascimento do menino Jesus. Ou também o famigerado 13º. É verdade, todo mundo fica mais generoso no fim do ano, mas ninguém para pensar que é porque caiu o 13º. Dá mais esmola para mendigo, ué. O que também, não significa nada, né? Porque a galera gasta tanto dinheiro no Natal que, na verdade, o 13º vira o 10º dos presentes. Bolsa, né? Natal. É o Bolsa Natal. É exatamente isso. Então, o programa de hoje será inteiro sobre Natal. Então, é Natal, né? E, inclusive, eu fiquei aqui imaginando quem é o grande personagem do Natal. A Simone. Né? Depois da Simone. Ah, tá. É o Macaulay Culkin. Depois do Macaulay Culkin. e depois do Arnold Schwarzenegger, o meu herói de brinquedo lá, é o tal do Papai Noel. Oh, ah, eu achei, cara, que você ia falar o Menino Jesus. Eu ia falar o Urso Polar. É o Papai Noel. É, mas tem o Menino Jesus. Tem essa briga, né? O Natal tem essa briga entre Jesus e Papai Noel. Quem é mais importante? É. Quem é mais importante? E o Urso Polar. Você acha que é Jesus, olhe? Não, curta. Você acha que o Papai Noel apenas olhe? Apenas olhe. É, tem uma briga, né? Será que alguém fica... Eu acho engraçado essas brigas, né? Se você acha que Jesus é mais foda, compartilhe. Se você acha que é o capeta apenas olhe. Será que tem alguém que fala, não, eu acho que o capeta mais olhe. Ele fica olhando. Fica olhando. Ele passa. Cara, fica 10 minutos olhando pra frente, pronto, olhei o suficiente. Galera, eu olhei, tá bom? É capaz, é algum toninho do diabo. É possível que alguém faça isso, de verdade. Mas enfim, tem essa rixa aí, Jesus com Papai Noel, que só acontece no Natal, né? Essa coisa maravilhosa. Mas ó, eu tava até pensando aqui, a gente pode falar, no Teoria Não Ovo, que sai amanhã, certo, né? Sobre Papai Noel, de repente, a gente fazer uma teoria não ovo sobre Papai Noel. E é bom a gente falar que o Teoria Não Ovo sai amanhã, porque tem gente, tem uns ouvintes do Novo que são meio tapados. Que ainda não entenderam. Os caras são meio tapados. Eu já percebi. Isso, sempre já percebi. Tem um tapadão, né? Que o cara não consegue entender. O cara fala assim, ah, peraí, saiu dois na semana. Cara, sempre sai dois na semana, sempre um animal. Sempre tem um cara que fica feliz e fala assim. Nossa, tô muito feliz. Dois, não é presente de Natal, não, cara. Não tá, é. Sai dois sempre. Sempre saiu dois. Sim, tem toda quinta-feira, que é o não ovo tradicional, que é fechadinho e tal, que é o que você está ouvindo agora. O mais longo. Que é o mais longo, né? Uma hora e pouquinho. Depende da teoria também, que às vezes a teoria se estende um pouco. É, e às vezes não. E toda sexta-feira, na quinta sai esse, na sexta-feira sai o Plus, que é o bônus, né? O que a gente chama de podcast bônus, que pode ser qualquer coisa. Pode ser um teoria, pode ser uma análise musical, pode ser um não ovo visita, pode ser, sei lá, qualquer coisa aí que a gente inventa, sai como bônus, né? Então tem gente que ainda não entendeu essa lógica, mas enfim. São daqui pessoas... a pouco eles entendem. Uma hora entende, uma hora entende. Nos dê esse presente do Natal e pare de encher o saco falando que tem dois podcasts essa semana. Apresentei um não ovo com a sua capacidade de entender uma coisa simples. Pois é, eu acho que a gente deveria falar. Nervoso. Não, porque eu... Tô não, caputo, não, caputo. Que nervoso que é, Luiz. Alegria. Eu acho que a gente podia falar especificamente de Papai Noel no Teoria Não Ovo, né? E hoje a gente deixar pra falar de Jesus. De Jesus. Não, Jesus! De coisas mais específicas sobre o Natal, não necessariamente sobre o Papai Noel. Tá. Né? Que o Papai Noel também tem essa. Tem várias lendas, né? Que, sobre o Papai Noel. Que quem inventou lendas. O Papai Noel, né? É, dizem que a Coca-Cola mudou a cor do Papai Noel. Que o Papai Noel antes era daltônico, agora é vermelho. Pode ser. Eu não entendo direito. Talvez isso explique o fato do Papai Noel ser gordo, né? Ele tomou tanta Coca-Cola. Pode ser. A gente acabou com o prato todo. Putz, agora a gente acabou momento. De. Será que corta? A gente acabou com o prato todo. Não, mas a Coca-Cola é deliciosa, cara. Eu não vou. Eu acabei de tomar uma Coca-Cola. Coca-Cola, apenas loucos não tomam. Segue no Snapchat que tem foto de Coca-Cola. Seja você o adiçado. Mas tem essa teoria, né? Que o Papai Noel antes, ele era azul. Eu acho que era verde. Não, era azul. Era verde, eu acho que... Se bem que verde e azul dá pra funcionar um chroma key do Papai Noel. Dá pra eu acho que ele é amarelo, coisa. Só pra discordar. Verde e azul é amarelo. Papai Noel era brasileiro. Era brasileiro. Se Deus é brasileiro, por que Papai Noel não pode ser, né? Ele entregava os presentes lutando capoeira. Papai Noel tinha as cores da bandeira do Brasil. Tinha. E de repente ele ficou vermelho. Por causa da Coca. Por causa do PT? Olha a teoria no ovo aí, ó. Será o Papai Noel um agente da Dilma e do Lula? Será que os Petralhas se infiltraram no Brasa desde 1900 e alguma coisa, quando o Papai Noel quase cara, surgiu. Fica a dica esse ano, pessoal. Aliás, teve um movimento aí de um cara, né, que postou no grupo dele lá, Muda Brasil, Mudança do Brasil, vamos mudar pra caralho. Já tô imaginando. Que era... Mudar pra caralho. Chega, os caras não querem mudar pouco, querem mudar pra caralho. Chega de Papai Noel vermelho, porque vermelho é a cor do comunismo, dos petralhas. Não, fica a dica pra galera. E aí, vamos apoiar que os shoppings... Vamos comprar apenas shoppings que colocaram os Papai Noel de verde e amarelo. Cara, Deus, esse imagina ano... você chegar no shopping e ter uma legião de Papai Noel verde e amarelo. Não, e Papai Noel tem que ser negro também, né? Tem que ter várias... Tem que... Vai virar os Power Rangers, Papai Noel. Esse verdade, ano a galera devia... Papai Noel não tem uma cor diferente pra cada eu acho lugar. Que, eu acho que o negócio é capturar o Papai Noel e ver quantos dedos ele tem. Se ele tiver só 9... Pois é, o Papai Noel ele causa essa... Essa indignação em alguns e essa euforia em outras, né? Vocês, alguma vez, algum de vocês já se fantasiou de Papai Noel? Não. Eu já. Já? Eu já. Pra enganar meus priminhos. Cara, deve ser... E deu certo? Nem fudendo. É, achei... Não deu certo. Nada. Tanto é que a minha foto dos priminhos cegos. Enganei. Minha foto do famigerado... Você não precisa se fantasiar, né? Você fala... A minha foto do, né, do falecido Orkut, do C, exclamação, que era o meu perfil no Orkut, era uma foto de barba. E essa barba foi tirada no Natal, que era quando eu tava vestido de Papai Noel, pra tentar enganar meus priminhos. Que legal, cara. É uma história muito louca, tu colocou, né? uma barriga falsa? Coloquei uma barriga falsa, era uma almofada. Era uma barriga quadrada, acho que por isso que eles não estavam acreditando. Mas assim, eu apareci, não deu 10 segundos pro primeiro filho. Primeiro filho não, não tenho filho. Pro primeiro primo falar assim: ô Cid, tira essa fantasia ridícula. Não deu 10 segundos. Cara. Tio idiota. Era um pós-pobre. Aí vai ver o tamanho do primo dele, tipo, tinha 16 anos. Não, eles eram pequenininhos, cara, mas eles não acreditaram em mim. Mas enfim, pô, eu gostava tanto de Papai Noel, cara. Só que eu vou contar um relato triste aqui. Como eu já falei aqui em outros podcasts, eu era testemunho de Jeová, né? Uhum. Cheguei numa época e estudava. E a testemunho de Jeová... Cara, não, não tem Papai Noel. Não, ele não comemora um Natal. Ah, é, não, não, não. A testemunho de Jeová, elas gostam de debate. Então, Jesus não nasceu... Gosta não fez. É, Jesus não nasceu no Natal. Ah, não? Não. Opa, essa informação aí também. Tá porra. O mundo inteiro está errado. Não, eles tinham lá que... Porque a Bíblia, porque não sei o quê, porque nessa época do ano lá, onde Jesus nasceu, era frio. Ah, então não pode nascer no frio. E aí a Bíblia fala que na noite que Jesus nasceu tinha pastores, então os pastores só pastoreiam quando é primavera, outono e verão. Não, cara, cara. E aí então provavelmente Jesus nasceu em perto de outubro e tal. Não, enfim. Cara, não, pera aí, mas eu estou errado. Tô errado. Não é Jesus que surgiu no Natal, é o Natal que surgiu quando Jesus. É verdade, acho que o Igor acabou de. O Natal com surgiu por causa de Jesus. Sim, então, ou seja, Natal não é uma data à parte do nascimento de Jesus. O que tá acontecendo não, aqui? Cara, o Natal é o Natal, ele é um evento pra comemorar o nascimento de Jesus. Jesus. Então, nasceu Jesus e depois foi criado o Natal. Exatamente. Quem nasceu primeiro, Jesus ou Natal? Só que a sexta falava que não comemorava em dia 25 de dezembro. E aí acabava com toda a magia. E aí eles falavam assim que não pode comemorar o nascimento de Jesus e tal. Então, tipo, eu com 12 anos, vendo todos os meus amiguinhos ganhando presente. Ah, sabe o que acontece, cara? É que Jesus nasceu numa manjedoura. Sim. Não tinha porta lá. Mentira. Então provavelmente não tinha nenhum testemunho de Jeová por perto. Pra saber o que tava acontecendo. Eles estavam na cidade batendo as portas. Pô, Jesus se livrou dessa, hein? Era tudo de palha, ela não dava de bater. O Natal é um evento que causa muitas dúvidas, né? O próprio... Eu só consigo entender primeiro, o nascimento de Jesus. Vamos me bater pra caralho, mas o primeiro que deve ter tido uma grande dúvida foi José, né? Cara, com certeza. Porque a mulher dele engravidou. A maior dúvida, a mulher engravidou. Não foi meu, de quem que é esse negócio? A primeira grande desculpa da história, né? É, não foi o Espírito Santo, não, foi o Boto. É, não dava pra dizer que foi o cinema pornô 3D. Foi o Boto, né? Foi o Boto cor-de-rosa. Não dá pra dizer o quê? Que foi o cinema pornô 3D. Não dá, também tem essa. Quem me engravidou foi o cinema pornô 3D, foi o Boto cor-de-rosa. Enfim, tem histórias aí de grávidas que realmente são esquisitas. Vem aqui, Léo. Eu tô te esperando, Léo. Vem aqui, Léo. Ai, filha puta. E eu só consigo imaginar o nascimento de Jesus graças aos presépios. Né? Porque os presépios tentam montar. Só Sim. que os presépios, cada vez mais, eles têm... Eles estão pirando. Eles têm umas informações desnecessárias. Eu já vi girafa no presépio. Né? O Jesus é africano, é o Lamar. Pois é, os presépios, eles... Tem presépio de garrafa pet, né? Tem presépio de palito de dente, tem presépio de... Sei, tem de tudo, presépio de tudo que é jeito, né? Tem o presépio das latinhas da Coca-Cola. Tem, por exemplo, tem qualquer coisa, né? Então eu fico muito confuso já com Jesus, o nascimento por causa disso. E o Gabriel lá em cima, o anjo. Pois é. E aí, eu quero perguntar pra vocês, porque vocês entendem mais de religião do que eu. Por exemplo, os três reis magos é um negócio que eu não consigo entender direito. Primeiro, porque eu não entendo os presentes que eles deram. Então, mas aí vem um detalhe. Que presente triste, mano, pro moleque. Aquilo que o Igor e o Luiz estavam debatendo, se veio primeiro o Natal hoje. Jesus, se o Natal... Quem veio primeiro, Natal? Se o Natal foi instituído o Natal por que Jesus nasceu, por que, que eles levaram presentes se não era Natal? Ah, é verdade. Mas é porque era o nascimento. É. Quando, quando nasce algum filho de um amigo seu, você leva vai lembrar... Incenso. Vai levar um macacão do Corinthians, vai levar um presentinho, entendeu? Vai levar ouro. Mas é que eles levaram uns presentes muito específicos. Um moleque brincando com ouro. Eles levaram ouro... Mirra e incenso. Incenso. Mirra ninguém sabe o que é. Mirra, até hoje eu não faço ideia. Eu acho que é um tempero. Eles eram meio hippie, né? Levaram incenso, pra trazer energia positiva. Incenso. Pra esse manjedouro aqui. Mirra deve ser um cara. Não era também pra disfarçar o cheiro de merda, de vaca, pode ser, né? Pode ser. O cara que levou ouro provavelmente vai virar o padrinho, porque ele mandou bem. Porque ele mandou bem. Mandou ouro. O cara levou ouro. É ouro, caralho. O cara é gente boa. Agora, o cara que levou incenso era de humanas. A gente já não dá pra entender muito bem esse presente aí de levar um incenso. Comprei ali na Rua Augusta. É, e o cara que levou mirra, esse cara... Ele foi ignorado. Não, ele chegou sem presente, viu que os outros levaram e pegou qualquer coisa no chão e deu. Entendeu? É tipo aquele cara que... Ele roubou a comida da vaca. É tipo aquele cara que lembrou que é Dia dos Namorados e pega uma planta qualquer e entrega pra mulher. Ele pegou um punhadinho de areia e falou, vou chamar isso de mirra. E deu. O cara inventou a mirra. O cara inventou a mirra. Por que porra de mirra? Ninguém sabe o que é. Enfim. Os três reis magos já é um negócio que já me... Enfim, todo o nascimento de Jesus eu já acho esquisito. Natal. Não, eles seguiram estrela cadente. Também tem essa. Seguiram uma estrela cadente. Que avisou pra eles onde que tava o nascimento de Jesus. O nascimento. Teleguiada. Avisou tipo... onde que tava o nascimento de Jesus. Tá lá, vai pra esquerda. O GPS. Foi tipo o Andy. Primeiro GPS. Vire à direita. Por favor, virar à direita na próxima duna. Né, Júlio? Você chegou ao seu destino. A estrela GPS. Vocês já pararam pra pensar? Deus às vezes se disfarça de estrela GPS pra nos guiar. Vocês já pararam pra pensar o que é um rei mago? Um rei mago? É verdade! Que magia é essa que esse rei faz? E como é que tem três reis na mesma cidade? É verdade. Por quê? E, ele, cara, que... e o cara não basta ser rei. Não, ele tem que ser mago. Ele tem que ser mago. Sim. Ele tem que usar um chapéu. Ele é mago. Tem que ter uma... E ele é o rei mago. Ele tem que ter uma varinha do Harry Potter. Parece nome de carta do Yu-Gi-Oh! Eu invoco o rei mago! E eles são reis da onde? Por que que eles se encontraram? Pois é, no cara. Como, o que que... Se o cara já é mago, pra que ele vai ser, vai querer ser rei? De repente ele não é rei. De repente ele só é mago e ele fez uma magia pra virar um rei. Mas será que... É fácil, boa, né? Bem observado, mas será que eles são reis da, tipo, de um país? Ou são só rei dos magos? Rei dos magos. Ah, mas ele não ia ter porque ter três. Podia ter a sociedade dos magos, eles são os três reis dos magos. Cara, já tá muito confuso. Eu já não sei o que a gente começa a entender por que nas religiões eles não gostam que faça pergunta. Porque não tem como explicar. É um rei mago. Por que que ele faz magia? É o Dumbledore. E outra, cara, se você é rei, velho, você tem dinheiro pra levar ouro e não mirra. Enfia no que os três não levaram ouro, se tu ouro, é um mago, tu transforma a mirra numa bicicleta e dá pra ele uma calói. Esse negócio da mirra no aniversário do nascimento de Jesus... Esse negócio da mirra no nascimento de Jesus é que incentiva as pessoas hoje a dar meia no amigo secreto. É bem observado. Bem observado, Luiz. Claro. Porque tem essa, né? Vamos até fugir do... Vamos fugir da Bíblia aqui, porque senão... É, daqui a pouco eles vão achar que é o Não Ouve, é um podcast ateu. Pois é. Infiltrado. Vai ficar... Na verdade, não, né? A gente só tem muitos questionamentos, apenas isso. Só dúvidas. Somos apenas brasileirinhos com dúvidas. Pois é. E você entrou num ponto interessante, que é o presente de Natal, né? Que é aquele negócio de ganhar meia. Que ganhar meia, até uma certa idade, é um presente péssimo. E depois é um puta presente bom. Ah, eu gosto de ganhar. Cara, eu adoraria ganhar uma meia hoje. Eu adoraria. Eu não tenho mais meia em casa. Eu não tenho cueca, eu não tenho meia. Eu quero ganhar cueca e meia. É isso que eu quero ganhar. Então você passou dos 25 anos, você quer ganhar meia ou cueca. Minhas cuecas, tá. É impressionante. E antes não. Antes você fala, puta, eu queria um jogo de videogame. Só que essa cultura de dar meia no Brasil, será que não surgiu? A cultura de dar meia no Brasil. Da gringa. Porque na, precisamos porque na falar sobre a cultura de dar meias no Brasil. Surgiu aonde? É porque na gringa, tipo, nos Estados Unidos, os filmes que eu vejo, o pessoal coloca uma meia na lareira. Certo. Ah, pra quando o Papai Noel chegar... Botar o presente dentro da meia. Dentro da meia. O Brasil é tão fodido que não dá pra botar nada dentro da meia. Dá só a meia. Dá meia. Pode ser. Pode ser isso. Foi aí que começou esse negócio. É assim, meia. Eu não tenho dinheiro pra te comprar um presente legal, mas eu te dou uma meia e guarda aí que de repente o Papai Noel põe algo melhor dentro. É uma boa tática, não é? De repente, uma boa tática, na verdade, faz todo sentido. É um investimento. momento. É verdade, é uma boa tática, olha aí. Então, e eu não ganhava nem isso no Natal, cara. Que quais eram os presentes que vocês ganhavam no Natal? Eu não podia fazer nada no Natal. É, você me deixou, você não podia fazer nada. Então, até que idade você não ganhou nada? Ó, até os meus 11, 12 anos... Que era a melhor idade pra ganhar alguma coisa. É, até a gente comemorava no Natal, meu pai ficava bêbado, fazia churrasco, brigava com a minha mãe. Batia na mãe. Chutava os cachorros, coisa, briga pra lá, pra cá. Aí, apareceu na nossa vida, né, gloriosa religião. E aí, só depois, meu, com 20, sei lá, 23 anos, que é... Que a gente desmembrou. Sim. Que voltamos a comemorar o Natal. Aí eu fiquei louco. Aí eu chegava e montava a árvore. Uhul! Pra cada ano que eu não comemorei, eu assei um peru, assim. Porque quando eu era moleque, eu lembro que eu sonhava em tomar árvore de Natal. Aí, sim. Aí eu montei a minha árvore de Natal, todo bonitinho e tal. Eu com 12 aninhos, 11 aninhos. Aí chegou o cara que dava estudo bíblico pra mim. Aí chegou, olhou aquilo, só balançou a cabeça, estou decepcionado com você. Vixe, nossa, cara. Você sabia que isso aí é blá blá blá blá blá blá, obra do capeta. Vixe. Sabe aquela cena de desenho que o cara vai encolhendo assim? Eu fui encolhendo, falei, nossa, cara, eu me joguei em joelho em terra, tive que tacar fogo. Joelho em terra é muito bom. Chorei, é um termo, e aquilo me traumatizou. Aí quando eu falei, mano, foda-se, eu vou fazer. Eu montei uma árvore, eu queria arrancar um calipeiro, um eucalipto inteiro. Isso? Não, com 22 anos. É, eu lembro porque no QG antigo, que a gente morava junto, você foi o cara que fez questão de fazer a árvore. Sim. Né? Você ficava, vamos fazer. Eu falei, não precisa, cara. Três homens morando junto, eu quero fazer a árvore. Não, vamos fazer, não sei o quê. O Luigi, ele empolgaram pra fazer a árvore de Natal e desde tal. Desde então, eu sou um adorador do Natal. Então você seja gosta lá quem inventou essa data, não quero saber se é capitalista, se é porco capitalista, tanto não sei faz, o quê. Tanto faz. É deliciosa. Maravilhoso. Se tem chocotone, é bom. Como é que uma data dessa vai ser ruim? Nossa, isso é uma delícia. Parte importante do Natal. Pois é. Vem aqui, Noel. Eu quero que pegar no Noel. Qual foi o presente que você já ganhou, Brian, de Natal, que você foi um presente assim inesquecível? Eu não sei se pelo presente, mas quando eu tava na primeira série, se não me engano, teve uma festinha. Teve uma festinha lá na escola que eu estudava, que ia ser uma festinha de Natal. Foi igual a do Igor? Não. Aí, galera, hoje é Natal! Tux, tux, tux. Luiz, até hoje o Luiz não se conforma com essa festa que o Igor contou no podcast aí anterior. A gente podia fazer essa festa qualquer dia na Augusta, né? Um lugar lá, a festa do Pano Preto. TNT na janela. Pano Preto, a quarta série. Primeira festa do novo, vai ser lá no Augusto com a janela tapada. Conta aí, velho. Então, aí teve uma festinha lá na minha sala, e aí ia ter um teatro com as crianças e tal, e tinha sido combinado, aliás, não era só na minha sala, era na escola toda. E aí eles tinham combinado com os pais que os presentes de Natal das crianças seria dado nessa festa. Que era à noite, e devia ser uns dois, três dias antes do Natal. Que imposição da escola? Eu não sei, eu não entendi. Mas eu lembro que a minha mãe ficou com dó de mim, porque ela queria me dar o presente antes, que ela já tinha comprado. Certo. E aí, qual que foi? Era um boneco do Power Ranger, era um Power Ranger verde. Da hora. Aqueles que giram a cabeça? Não? Era aquele que girava a cabeça. Puta, só que não era o pequeno, ele era o maior. Ah, eu já ganhei desse. Tinha um grande que girava a cabeça. Que loucura. E aí, o que aconteceu? A minha mãe tirou o boneco com todo o cuidado da embalagem e me deu ele uns dois dias antes. E aí foi o Natal mais... A maior aventura que eu vivi de Natal, assim. Porque eu não podia estragar o brinquedo de maneira alguma, porque ele devia voltar pra embalagem pra ser escola. Oficialmente dado na escola. Entendi. Pô, e aí eu enganei toda a escola. Não, isso é um puta presente. Pô, é não, o presente era legal, mas a adrenalina de brincar com o brinquedo proibido era maior. Era mais legal. Okay. Mas e a festa? Como é que foi? Conta aí. Eu não lembro. Eu lembro do Power Ranger. E você, Igor? Você já ganhou alguma coisa sem ser cigarro? Cigarrinho de chocolate. Não, às vezes a pessoa tem a família desestruturada, não sei. Pode. O pai dele apagava cigarro. Cada um derby. Cada um derby pro filho, ó. Eu cantei no bolso. Eu ganhei uma cintada. Cara, eu ganhava brinquedo, nunca ganhei um presente muito. Brinquedo muito... é um puta presente, é pensado, assim. Ah, mas é uma história normal, ganhar o brinquedo e brincava com o brinquedo. Você queria ganhar o quê? Não, você queria ganhar não tinha um brinquedo específico que você lembra, assim? Tipo não, um microfone, cara, da Xuxa. Não, não tinha um negócio. As coisas que me marcaram eu ganhava no Natal, só que era no Amigo Secreto. Certo, entendi. Tipo, na segunda série, na segunda ou terceira série. Eu era pequeno, tava no colégio. Aí no Amigo Secreto, a mina que me pegou e ia me dar presente, ela faltou no dia. E eu ia ficar sem presente. Certo. Aí, os professores fizeram uma vaquinha, compraram a caixa de lápis de cor e uma bola. Pra você? Pra mim. Aí, nossa, chegaram pra mim e falaram assim, ó, isso. escolhe o que que tu quer, o lápis de cor ou a bola. Aí você pegou o lápis e estourou a bola de raiva. Pegou o lápis e começou a escrever escola fascista. Revoltado. Vamos ocupar! Aí eu obviamente peguei a bola e tal, a gente fez a festinha. Na hora do recreio, eu levei pra rua pra brincar com a bola. O primeiro chute que eu dei, estourou. A bola subiu com toda a velocidade. Aquela bola do Yakult? Não, era uma bola normal mesmo, era uma bola até que boa, eu acho. Eu acho que era. Cara, ela caiu em cima do portão, sabe aquele portão que é ponta de lança? Ela caiu no portão assim, ficou, tipo, eu fiquei olhando a bola vazar. Ela, tipo, morreu lentamente. Nossa, que presente maravilhoso. Cara, fiquei muito chateado, cara. Você devia ter pego o lápis. Eu devia ter pego o lápis. Tá vendo só? O lápis não ia furar, né? Tá vendo só? Eu falei bola de Yakult, que é uma referência que só quem é muito velho vai lembrar disso. Que o Yakult, ele tinha uma promoção que dava uma bola. E eu comprava Yakult, ficava tomando 3 por dia, assim, ó. Que era pra ganhar a bola. Gastava. Cara, e era uma bola muito safada. Era uma bola que você chutava, parecia uma bexiga. Sabe aquelas bolas de plástico? É, de plástico. E vinha, desenhava os gomos, assim. Era uma bola muito safada. Nossa, o cheiro daquela bola era muito gostoso. Quem cheirava aquelas bolas? Era uma bola, era plástico puro, né? Hoje deve estar cheirando cola. Mas era cheirosa, ela tinha um cheiro de plástico, assim, muito gostoso. Eu tinha um presente específico que eu ganhava de todos os meus parentes no Natal. O mesmo presente. Sem ser meia? Sem ser meia, que era comandos em ação. Oi, tá bom, mas era um bom presente. Era um ótimo presente. Eu tinha coleção de comandos em ação. Então eu cheguei a ter uns 160 comandos em ação. Porque eu ganhava comandos em ação na Páscoa, no aniversário, no Natal, no Dia da Árvore. Qualquer data que tinha presente, eu só queria comandos em ação. Se alguém me desse outra coisa, eu ficava puto. Então eu ganhava comandos em ação. E eu tinha uma caixa gigantesca, só com um bonequinho do comandos em ação, e eu dava nome pra cada um deles. Então eu conhecia cada bonequinho do comandos em ação por um nome. Então tinha o fulano de tal, eu sabia que o nome dele era Robson, o outro era o Michael. Tinha o nome do 160? Do 160. Caralho. E eu sabia ele caber, e cada um tinha uma personalidade e tal, né? Criança retardada, né? Então eu tinha esse negócio aí de saber exatamente qual era o bonequinho, qual era o poder que cada um fazia e tal. Eu jogava bola com eles e não sei o quê. Fazia umas brincadeiras. Jogava bola com eles. Eu botava, por exemplo, pegava 3 fitas cassete. Eram 80 em cada time. Não, pegava 3 fita cassete e fazia um gol. Ficava assim, né? Ficava assim, fazia um gol, botava o goleiro e eu jogava. Só que eu jogava com os dois times, né? Porque eu jogava brincar sozinho. Certo. Então eu jogava com os dois times, então eu escolhia quem ganhava. Então era mais ou menos, eu jogava com bolinha de gude, a bola era bolinha de gude. Legal. Enfim, comandos em ação, que era um puta presente da hora, né? Não, demais. E aí, passou muitos e muitos anos, né? Eu já parei de ganhar. Chega um momento que os teus pais param de te dar presente, né? É normal, principalmente quando você faz 18 anos, né? Tem um mau emprego. É verdade, né? Tem que tomar vergonha na cara, né? Essas coisas. Então chegou um certo momento ali, deve ter sido os 16, eu acho, que eu parei de ganhar presente, né? E eu ainda tinha minha caixa. Vocês lembram do último presente de Natal? Ah, não vou lembrar. Mas eu ainda tinha minha caixa de comandos em ação, que tava parada, né? Porque eu não brincava mais, mas tava ali, né? Era um comando sem ação. Era um comando sem ação, virou... Comando sem razão, né? Razão virou, acabou virando uma relíquia, né? Uhum. Minha. Será que eles ficavam tristes? Chegou. Agora não tô mais Tipo Toy Story, né? Você fica pensando, né? Eram comandos aposentados, acabou a ação. E aí chegou no Natal, minha mãe falou assim, eu peguei os seus bonequinhos e dei. O quê? Hã? Os 160? Caralho, mano! Meu... 160 comandos em ação. Nossa, cara. Minha mãe cara, pegou a caixa e deu a caixa. Cara, eu falei, sem conversar contigo antes? Não. Vamos lá queimar a casa sem dela. Sem falar nada. Ela falou, ó, tava parado aqui, você não brincava mais. Tava parado? Mais. Sabe o que eu fiz? Joelhos em terra. E chorei. Caralho. Cara, não, 160 comandos de ação, tem ideia de quanto isso vale hoje? Cara, um carro. Isso deve valer uma grana hoje. Não, o comando, sem brincadeira, eu fui ver esses dias, né, os G.I. Joe, não sei o que, os antigos, os clássicos, mano, é 160, 180 pau. Cada pois um, é. Né? Tem um que passa de R$300, cara. Não, eu ajoelhei e chorei. Não tenho mal pra falar. Tá aí, pera, pra quem que ela deu? Aí que tá. Ela deu pro vizinho da frente, que era uma criança, um menino de 9 anos. Caralho, ela deu pro moleque. De Harry Potter, aí eu falei, porra. De Harry Potter não, de Toy Story. Vou assaltar esse moleque. eu falei, caralho, o vizinho da frente, eu ainda tenho chance de recuperar essa porra. Sim. Só que eu tinha 16 anos, eu falei, pô, vou bater no moleque, eu vou fazer. Eu fiquei naquela, qual vai ser meu plano pra roubar os brinquedos de volta. Essas horas que faz, né? Faz falta uns atsatos na sua vida. Né? Tem uma gangue. Lá, tipo, mafioso, chegar com um taco de beisebol. Levanta os comandinhos. Tá no joelho do moleque. Tá no joelho. Eu só tenho 7 anos. Aí eu fui na casa do moleque e falei, ô, queimou os brinquedos aí que minha mãe te deu. É, são meus e tal. Ela não me falou. Só que eu fiquei com pena do moleque, porque o moleque era criança, né? Eu falei, pô. E aí? Aí eu tive aquele momento Toy Story, né? Eu falei, se bobear. Quer saber? Tem razão. Ele vai fazer minha mãe tinha razão. Eu não brincava mais com o brinquedo. Agora esse garoto, ele vai fazer um bem aí. Ele vai brincar com os brinquedos. Os brinquedos vão ser felizes com esse menino. Foi a primeira coisa que eu falei. Deu uma semana, o moleque jogou fora. Nossa, não assim. Brinca, cara. Juro por Deus. Minha mãe perguntou pra mãe dele. Falou, e aí, gostou do presente? Ele falou, ah, te jogou fora porque ele não brinca. Ele só brinca com o Max Steel. Que filho da puta, mano. Filho de uma puta jogou 160 bonecos da minha história. Lixo. Jogou sua infância na lama. Jogou minha infância. É isso que essa geração faz, ela pisa em tudo que nós construímos. Cara, eu pensei que o plot twist dessa história ia ser que ele, tipo, ele cresceu e tá vendendo os comandos em ação. E ele é hoje ele é milionário. E você comprou um por 200 reais. Não, hoje ele é milionário, ele vendeu todos. Nossa. Uma mansão no Guarujá. Caralho, o moleque jogou no lixo. Mas, cara, é um baita roteiro de filme isso. Não, ele jogou no lixo. Tipo, se ele dá pra outra criança, até ok, até você releva. Caralho, eu fiquei num estado de imagina, revolta. Imagina um filme em que os 160 comandos em ação decidem voltar pro seu verdadeiro dono. Não, e eu fiquei tão revoltado que eu. Eles podem estar vindo pela imigrantes agora, a gente não sabe. Né? Eles estão até hoje caminhando. Eu fiquei revoltado num ponto que eu gostava da namorada dele, não, da irmã dele. Porra, a namorada dele tinha um trauma de infância. Não, eu gostava da irmã dele. E eu fiquei tão puto que eu parei de falar com a irmã dele. Certo. Ah, eu fiquei quebrado. Pela Maurício, por que você não fala mais comigo? Mas porque teu irmão. Pergunta jogou... pro Cobra! Pergunta lá pro Cobra que vai ficar no lixo. Uma hora dessa. Vem aqui, Noel. Eu tô esperando, Noel. Vem aqui, Noel. Ai, filha puta. Perguntei aqui pra vocês quais foram os melhores presentes. Mas né, na contrapartida, sempre tem os piores presentes. Você lembra de algum pior presente que vocês ganharam? Cara, um pior presente? É. Tirando meia, tirando o clássico, tenho um né? Trauma. Quando você é criança, não gosta de ganhar. Trauminha, né? Mas sempre a gratidão... Olha que bonito que eu vou falar agora. É. A gratidão de ter ganho alguma coisa é maior quando a gente é criança. Ah, que criança. Ah, que belo. Eu era uma criança boazinha. Exemplar. Era uma criança boazinha. Por isso que não tinha amigo. Mas eu vou contar, deve ser por isso. Mas o que rolou foi o seguinte, eu queria um videogame de Natal. Certo. E aí eu ganhei o famigerado Polystation. Não, mas esse é um clássico. O Polystation, pra quem não tem nada, o Polystation é valeu. Cara, mas já parou pra pensar que o Polystation hoje, ele é, tipo... Será que ele não aumentou o preço dele? Porque ele virou um clássico, vintage, né? Hoje ele sim. É, exatamente. Deve ser mais caro que o PS4. Explica o que é um Polystation, pra Polystation, quem não sabe. Polystation, pra quem vê sem tocar, é um PlayStation. Só que quando... Quem olha de longe é um PlayStation. Só quem lembra do PlayStation 1, ele era aquela caixinha quadradinha cinza. Certo. Que tinha uma bolinha em cima. Um redondo pra botar o CD. E aí do lado do redondo tinha um botão redondo também, uh-huh, que apertava e aí levantava a tampinha e o CD. Isso. O PlayStation, toda essa mecânica funcionava. Só que quando levantava a tampinha do CD tinha um encaixe pra cartucho. Demais, cara. Tinha uma surpresa. Só beijo os chineses pra pensar em algo assim. Quando abria a tampinha, surprise, motherfucker. Você voltava 10 anos exatamente atrás. Exatamente. E aí eu já tinha... É uma máquina do tempo, né? Automática. Eu já tinha dito... Ele sugava a sua alma. O pai e a mãe olhavam isso na loja, tipo, ah, o PlayStation tá 60 reais. Pra vovó. Aí o PlayStation tá 50 conto. É óbvio, a mesma coisa. O cara olha, visualmente era igual, né? É, 50 reais naquela época era muito mais do que é 50 reais hoje. Claro. Né? Mas, de qualquer forma, era um videogame muito mais barato do que todos os outros. E aí, como eu já tinha tido o Nintendinho, que era o mesmo cartucho, sim, eu até já tinha uns jogos em casa do PlayStation. Ah, que eram funcionava? Jogos, funcionava. Então você já tinha um videogame também. Porque, eu não sei se o Nintendinho normal funcionava, mas o que eu tinha era aquele Nintendinho da CCE. Certo. Que era o mesmo cartucho, no fim das contas. É, mas tá bom, no fim das contas... Foi um presente aí, bom, cara, então. Foi, no fim, eu fiquei feliz pra caralho. Passei o Natal todo jogando PlayStation, mas aquela emoção de ter ganho um PlayStation e depois perceber que não era, é uma coisa que marca. É, dá uma pontada dá uma no peito, né? Dá. Eu lembro de um presente que eu ganhei, vocês, vão lembrar disso, que era uma moda ganhar o... Pelo menos na cidade, tá, Luigi? Ah, não sei. No mato, provavelmente não. Mas de ganhar aquele estojão de caneta. Vocês lembram disso? Ah, de canetinha. De canetinha? Ah, não, isso tinha. Eu nunca tive isso, mas a menina a menina que sentava atrás de mim na escola tinha. O que era um absurdo, porque você tinha que levar um estojo do seu tamanho. É, do tamanho da criança. No colégio. Ah, mas era muito maneiro. Era claro, era pra fazer, era a ostentação da época. Não, a menina que sentava perto de mim, ela montava aquele negócio em pé na frente dela, assim. Sim, virava um biombo. É, um biombo. Virava um biombo, parecia que ela tava jogando batalha naval. A aula toda. E aí eu ganhei um estojão, né? Era o estojão, né? Que falava. Um estojão desse com as canetas. Só que era um estojão do Paraguai que eu ganhei. Tinha caneta pra caralho, nunca ninguém deve ter usado. Muita caneta com umas cores que nem existiam. Na metade não funcionava, né, também. Era, caneta florescente. Então, o meu era esse. O meu era do Paraguai, que nenhuma caneta funcionava. Não, mas não importa, você só usa o verde, o azul, o amarelo. Então, eu levava pra sala só pra abrir. Só pra abrir, não tinha porra. Tinha régua junto, tinha umas coisas nada a ver assim, mas eu só usava pra abrir. Umas réguas de desenhar estrela, uns negócios que você não vai usar nunca, né? Que merda, né, velho? Na aula de geometria você nunca vai usar uma estrela, né, velho? Você quer fazer um triângulo e olha lá. E olha lá. Eram alguns presentes que às vezes você fica achando que é um presente legal, cara, e às vezes não é. Aconteceu uma vez no Natal lá em casa, que a gente tava numa casa de praia. Todo mundo comemorando o Natal e tal. Aí de repente chegaram dois presentes na árvore de Natal que eram quadradinhos. Oh. Aí falaram: um é pro Igor e outro é pro Jean, pro meu irmão. Um derby. Cara, eram quadrados. Quadrados era época, mesmo tamanho? E era a época de celular de lanterninha. Aquele 100. Eu fiquei: caralho, eu vou ganhar o celular. Olha, vou ganhar o celular e tal. Fiquei comemorando e tal. Na hora que eu abri o presente, era uma boia. Uma boia? Uma boia? Era uma boia dentro de uma caixa quadrada. Como assim, uma boia de piscina? Boia de piscina. No braço? É, tipo isso. Nossa senhora. Cara, a pior coisa que pode... muito triste, cara. Tipo, as minhas expectativas estavam lá no alto. Então, o que estraga o presente é a embalagem. É a expectativa. É a expectativa. Porque se vem embalado, tipo, é uma bola de futebol e vem embalada, o cara bota papel de presente na bola, vem redondo, você já sabe que é uma bola. É. Você não tem expectativa de, não, é um PS4. Mas pode ser uma bola de basquete, uma bola de vôlei, uma bola... Não. Mas enfim, uma bola. Você não vai pensar que é um videogame, entendeu? Não vai pensar que é outra coisa. Se vem no formato, o cara enrola o papel no formato da bicicleta, você já sabe que é uma bicicleta. Você não vai ver com o pensamento, o que será que é? Se embala numa caixa grandona, você pode achar que é uma TV de 40 polegadas. Pois é, e na verdade é uma bicicleta. Você pode ficar na dúvida o que vai ganhar. Então fica a dica para os pais, aí sempre embala no formato para a criança não criar expectativas. Para ela adivinhar o que é de cara. Antes de abrir, é melhor. Assim ninguém fica triste. Assim, ela não virou uma criança frustrada. Exatamente. Né? Eu lembrei até de uma história de um primo meu, desses aí que não acreditaram que eu era Papai Noel, inclusive. Que o Marco Antônio é o nome dele. Que teve um aniversário. Marco Antônio não é nome de criança, ele nasceu adulto já. Nasceu adulto. Por isso que ele não acreditou. Teve um Natal que os meus tios, né, resolveram dar um presente pro Marco Antônio, que era um presente daqueles, presente pica. Top. Presente top. Pra mudar a vida dele. Pra mudar a vida. Que era o quê? Era um carrinho de bombeiro de controle remoto. Oh, nossa, isso é foda. Não, era um puta presente foda. Porque, cara, você apertava o botão... Saía água. A escada subia. Cara, se eu ganhasse isso hoje, cara, eu ia ficar feliz. Eu lembrei agora. Lembra do Quarta Total, do Gilberto Barros, que tinha um caminhão de bombeiro? Era esse? Caralho, meu sonho. Era esse caminhão. Então você conseguia mexer no carrinho, virar e bababá, acelerar, fazer baliza, subir escada, soltar jato d'água. Soltava água, meu Deus. Era um presente incrível. Ah, mas contudo deve ser bombeiro. Era um presente incrível. E o meu pai, ele esqueceu de dar presente pro moleque. E aí, o que ele fez? Ele falou, eu vou ali, já volto. E foi numa vendinha ali do lado e comprou um serrote de plástico. Ué? Comprou um serrote de plástico, era o que tinha no R$1,99. Era R$1,99 mesmo. Tá. E aí ele comprou um serrote de plástico, embalou lá de qualquer jeito e foi escondido e botou na árvore lá, porque ele tinha esquecido ele esqueceu que o moleque tinha nascido. E aí deixou ali na árvore. E aí o moleque abriu o carrinho de controle, o bombeiro lá de controle remoto. Nossa. Falou, caralho, que foda, ele tentou sentar em cima do brinquedo. Puta, moleque. Criança, né? Criança se empolga, né? E tal, e não sei o que, o moleque ficou feliz de um jeito absurdo. Daí, ele começou a abrir os outros presentes e chegou o presente do meu pai. E aí meu pai ficou nervoso, né? Falou, caralho, o moleque ganhou um bombeiro e agora vai pegar um serrote de plástico, né? E agora, puta que pariu, o moleque abriu. foi o presente que ele mais gostou na vida dele. O serrote. Um serrote de plástico, o caminhão de bombeiro no meio. Ele pegou o serrote e começou a correr pela casa com o serrote e tentar serrar a cabeça das velhas da família e serrar o braço das velhas. Ele ficou endiabrado, cara. Ele virou, ficou doido. Ele chegou no peru de Natal e serrou o peru. Ele fez... Nossa, criança demais. Na hora da ceia, ele começou a ser... E o carrinho de bombeiro ficou largado lá. Caramba. E aí os meus tios ficaram putos, porque meu pai pagou R$1,99 no presente. Pagou R$1,99 no presente e ele gostou mais do presente de R$1,99 do que o presente de R$500. Criança é demais, cara. Minha criança não liga pro preço. Não, cara, ele cortando o peru com um serrote de plástico foi uma cena... Ah, já valeu R$1,99. Não, valeu o Natal inteiro, né? Foi uma cena realmente... Que é pra você ver que, às vezes, o presente que você vai de Natal não é tão importante assim. O importante é a ideia que esse presente pode dar. É a imaginação que a criança pode ter com esse presente. Pra mim, pode dar presente caro, assim, tá, galera? Não, cara. É que você já é adulto também. Já é adulto. Eu espero que você não ficasse tão feliz com o serrote de plástico. Pois é. Tem a teoria de um amigo meu, né, que ele me ensinou isso. Se bobear, eu já falei isso até no podcast. Que ele falou um negócio seguinte, ó. Até os 6 anos de idade... O melhor presente que você pode dar pra uma criança é uma caixa de papelão. Ah, sim. É isso. Até 6 anos, criança é um gato. Gosta de caixa de papelão. Pois é, criança também. Porque daí vira uma nave, vira um carro, vira uma casa. Caixa de papelão vira qualquer coisa. Ou então, na crise... É melhor do que qualquer presente. Entendeu? Pois é, compra uma TV pra você... E dá a caixa. E dá a caixa pro teu filho. Pronto. É o melhor presente possível. Boa. Vem aqui, Noel. Eu tô te esperando, Noel. Vem aqui, Noel. Ai, fita puta. E vamos entrar em outro assunto de Natal que eu lembrei agora, que é o que? A comida de Natal. A ceia de Natal. Ah, isso é bom. Que é uma parte importante. É uma parte importante. Como é que era a ceia de Natal lá em Salto Tararé? Churrasco. Churrasco. É, churrasco. No sul só tem churrasco. É. É, uma que essa coisa da tradição de Natal mesmo, até a minha namorada que é aqui de Santos e tal, ela conta que na família dela eles fazem peru, Chester, tender e farofa e não sei o quê, e que decora a mesa. Aí ela manda foto pra mim, olha só como é que é o Natal da minha família, como que tá o Natal da sua casa? Eu mando a foto da churrasqueira acesa, tá ligado? É a única coisa que tem. Aí lá é tipo 9 tijolos amontoados, fazer um quadrado e a carne acesa. Mas não tem nada de diferente, assim? De tem, cara. Ser uma ceia. Primeiro não que... é um churrasco de rena, por exemplo? Não, mas primeiro que aqui no Brasil, a gente tem que pensar que aqui no Brasil não existe a tradição mesmo do Natal, porque primeiro que aqui não tem neve. E é calor, né? Aqui é foda. Eu gosto de... Tinha que ter neve. A tradição existe porque o país... O Brasil, apesar de ser um país laico, ele é de uma predominância católica absurda, né? É um dos maiores países católicos do mundo, se não o maior, né? Acho que é o maior até. Não sei. Enfim, mas assim, tem a tradição do Natal, só não tem a tradição... Do frio. Do frio, né? Ah, não tem graça, é gostoso ver a nevinha caindo, e aí tipo o Macaulay Culkin correndo com a mãe dele no Central Park. Nos Estados Unidos acontece. Dando comida tá pros pombos. Tá na rua, o Macaulay Culkin tá correndo. É muito agora, ultimamente, ele tá correndo da polícia. Usa gorrinho, aquelas blusinhas assim de Natal, de lã. Aquele suéter com a reninha. Que a avó fez. Experimenta colocar um desses na noite de Natal pra você ver se no Brasil você não cozinha dá. Mais que o peru, cara. No Brasil não dá. Talvez lá na terra do Brian lá dá, não dá? Tradição de Natal aqui no Brasil é o pai só de short da Adidas, acendendo fogo. É um índio. É o cunhado bêbado contando mentira. É o cunhado bêbado contando mentira. É a mãe velha. Lavando, fazendo comida, não, lavando louça, limpando a casa. É a mãe preocupada com os outros elogiarem a comida dela. E as filhas tudo olhando, não fazendo nada. É as crianças correndo pra casa. É o tio careca chegando de Corcel 2, fazendo barulho. É a briga no final. É a briga pra saber quem vai lavar a louça. É a briga no final da festa. É isso, daí é o quê? A costela assada no forno, a linguiça toscana feita na churrasqueira, o frango, frango assado, o arroz com uva passa, aquela nojeira, a farofa que a gente mistura uva passa. Ou a maionese. Uma maionese. Que vai milho, cenoura. Essa nojeira, essa é a nossa Natal. A gente tem que aceitar. O pinheiro de Natal, tudo murcho. Por causa do calor, que não tem mais nada. Os presentes tudo da loja, as Marabrais, Casa Bahia. Ninguém tem lareira em casa? Não tem lareira. Se acender a lareira, desmaia, turma. Eu tinha lareira em casa. O pisca-pisca só funcionou na metade pra esquerda, porque a metade pra direita já queimou tudo. É os cachorros em cima querendo o resto do osso que os caras estão botando. Ah, teu cachorro. É muito bom. Fica lá. Bebendo cerveja, aqueles copinhos de plástico branco. Que Natal brasileiro é esse, cara? Vem aqui, Noel. Eu tô te esperando, Noel. Vem aqui. aqui, Noel. Ai, filha puta. Pois é, o Natal tem de tudo isso aí que vocês falaram, né? É, e realmente é uma época mágica, né? Uma época... Esse negócio da ceia de Natal, acho que... Não sei se varia de família pra família ou de região pra região. Ah, só diferente. Na minha, eu tinha aquele advento do double churrasco. Double churrasco? É. O que é isso? Por quê? Porque assim... O happy hour? Na minha, a minha família é pequena. É, morava eu, meu pai, minha mãe e meu irmão, que é mais novo que eu. Certo. E aí, o que que acontecia? A gente fazia um churrasco em casa na véspera de Natal, na noite do dia 24. E aí, acabava o churrasco, todo mundo comia, depois ia dormir, porque no dia seguinte tinha que acordar cedo pra ir no churrasco da casa da avó. Certo. Isso acontecia no ano novo também. Então tinha churrasco em casa, churrasco da enche sua a barriga casa, de churrasco, dorme, acorda, vai pro outro churrasco. Vai no churrasco de outra casa. Na tem casa essa, né? Às vezes tem várias ceias na família. É, porque a família toda, os irmãos da minha mãe, os meus pais, você vai viajando pra fazer a boia em todas. Em todas, é. E aí, quando volta do churrasco da avó, tem o churrasco da noite do dia 24 que tá frio. E aí esquenta e aí passou essa semana comendo churrasco. Cara, uma coisa boa é essa, é a ceia requentada. A ceia, porque às vezes você não consegue comer tanta comida... Né? Porque o brasileiro gasta o 13º inteiro pra fazer a ceia, daí você não consegue nem comer aí o negócio. Você vai até março comendo só a ceia de Natal. Por isso que eu sou a favor do churrasco. Não, mas é churrasco, peru, eu tô falando churrasco. E faz... Não, mas tem coisas além do churrasco. Frango, tem rabanada, por exemplo, que só no Brasil acontece. Não aí, sei né? O quê? Pois é. Minha família tinha. Minha família de espanhóis, né? Eles têm a tradição de fazer lentilha. Ah, não, mas a lentilha rola em várias... É, mas aí é mais de ano novo, não é? Várias casas brasileirinhas. Hã? Não é mais de ano novo? A lentilha? Não, isso é porque tem, eu lembro que passava no jornal as simpatias de ano novo. Tinha lentilha. E aí o pessoal coloca um negócio embaixo da lentilha, acho que é dinheiro. É, não, tinha alguma coisa com a lentilha lá, sei lá qual que é. Enfim, minha família, você falou que a tua família era grande, que... A minha família é... A família é pequena, mas quando reúne pequena, os irmãos isso, da minha mãe e tal, aí tem uma criança... É, eu tô falando isso porque a minha família, ela é relativamente grande... Só que eu e meu pai, a gente tá cagando pra todo mundo. Uhum. Então, tô nem aí. Meu pai sempre me ensinou de pequeno que primo não é nem parente. E eu acho que é verdade não, mesmo. Não, parente não é família, essa é a verdade. Então, é, pra mim, meu pai me ensinou o seguinte, parente, o que que é? É, ó, é pai, mãe, irmão, e no máximo, vô e vó. O resto, e meu o cachorro. Amigo, tio avô. Ah, é, a tia com a tia, que você não vê ela. Pau no cu de todo mundo. Vai comprar presente pro tio avô. Vai se fuder. O cara não vê nunca o cara na vida. Vê uma vez por ano. Vai ter que comprar presente pro velho ainda? Não. Ah, não. Tá certo, mano. Ah, não. Lá em casa não tem dessa, não. Então, como meus pais se separaram, os meus últimos natais aí, no final das contas, fui eu e meu pai só. Só nós dois. A gente vai lá, compra uma costela da Sadia lá no supermercado, faz um negócio lá, meu pai faz uma tortinha, a gente compra, faz uma comidinha simples lá, e passa eu e ele. Às vezes o Natal não precisa também de muita extravagância, muita ceia, não sei o quê. É só você tá passando, às vezes, se tiver oportunidade, obviamente, sim, tá passando com as pessoas que você gosta, já é o suficiente, né? É, cara, se não vai ter o ouro, pelo menos tem a mirra, né? É bem isso, meu. Que bela essa frase. É bem, a ceia da minha família atualmente é só mirra. É eu, meu pai, um ovo lá, um ovo com arroz e já fechou. É mais ou menos isso, não tem muita frescura, não. Vocês lembram de mais alguma história de Natal, assim, que vai... Puta, essa história é boa de contar. Porque eu lembro que eu contei uma história, mas eu já contei num podcast passado, então não vou repetir, né? Quem quiser, quem chegou agora de paraquedas, tá conhecendo um ovo agora... Ouve todos. Dá uma pesquisada aí, vai uns atrás aí, que tem muita história boa que já passou. Que eu contei aquela história lá, onde eu pulo do 14º andar de uma janela pra outra e eu quase morro durante o Natal ali. E minha mãe. Ia ser um belíssimo Natal pra sua família, não, né? Não, minha mãe também quase morreu Natal do coração. Natal e data, né, da morte do meu filho. Nossa, essa história é muito boa. É uma puta história da hora. É o nascimento de Jesus e a morte do meu filho. Né? Imagina que tristeza. Morrer no Natal deve ser foda. Deve ser triste pra cara. Quantas pessoas já não devem ter morrido eletrocutado fazendo pisca-pisca? Nossa, será? Um monte. Um monte. Sabe o que acontece bastante? Todo ano morre algum? Alguma pessoa, não só engasgado também, né? Aquele cara que não sabe comer. Eu tenho muito medo de ficar engasgado, cara. É, engasgado. Porra, também. Sempre morre. Todo Natal morre alguém engasgado. Mas morre cara fazendo árvore de Natal de shopping. Todo ano morre algum. Ah, porque é muito grande. Vai colocar a estrela lá em cima. Mas é exatamente isso. Lá em Santos, dois anos seguidos, morreu mais de um cara. Não era o mesmo cara. Tava difícil botar essa estrela. Dois anos. Azarado. Morreu gente subindo na árvore de Natal no shopping lá pra tentar botar estrela, botar decoração, cair e morrer. Tá bom, fez isso pra uma boa causa, né? Que boa causa? Natal, né? Porra da boa causa aí. Ah, Papai Noel morreu bastante, eu acho, também. Como assim, Papai Noel? O cara vestido de Papai Noel. Mas esse calor, meu amigo, imagina o cidadão lá em Teresina. Justamente, alguns anos atrás, teve um Papai Noel que caiu de um helicóptero, vocês lembram? Caralho! Verdade. Teve uma notícia, o Papai Noel foi fazer um rapel na festa. E hoje em dia, caiu. E esse ano tem um Papai Noel que roubou um helicóptero. Esse ano o Papai Noel roubou um helicóptero. Tem uma história no Orlando Scarpelli, no estádio do Figueirense, aconteceu. Dizem que aconteceu, né? Eu não tava lá. O Papai Noel desceu de helicóptero no meio do campo pra fazer a festa das crianças. Aí foi lá, entregou brinquedos e tal, e entregou os presentes pra todo mundo. Quando ele foi embora, ele subiu do helicóptero e foi dar tchau pra criançada. Ele tava com o microfone do... Não, cara. Do evento. Do evento e tal. Aí ele deu tchau pra... passou a hélice e cortou a mão dele. A hélice cortou a mão? Eu lembro dessa história. Não, cara. Aí, tipo, ele começou a gritar desesperado e ele ainda tava com o microfone. É bom que tava tudo de vermelho já. Não... E a criançada ficou escutando ele na caixa de som, gritando. Filha da puta! Tipo, não sei o que, minha mão! Você tá ele brincando. Seguiu abanando sem a mão. Imagina a criança que achou a mão dele depois. É presente, Natal? Não, presente, a criança ganhou uma mãozinha. Tem a mão do Papai Noel. Tem a mão do Papai Noel, deve valer muito dinheiro. Já pensei que tava com um anel. Você tem alguma história que você lembra agora também, Luiz? Enfim, como eu disse, né? A nossa família passou um longo feriado, um feriado sabático aí de 100 natais, né? Porque tava todo mundo envolvendo com religião. O meu pai, que era o cara que tocava o terror, infelizmente ele passa o Natal agora lá de Jesus há alguns anos. Então, as memórias que eu tenho de Natal é de quando eu era muito moleque, são memórias meio distantes, né? Não consigo lembrar direito. Mas o fato é que todo Natal, toda ceia de família, sim, tem a mesma ceia de Natal no brasileiro, sim, no brasileirinho. Porque eu lembro que com meu pai era assim, eu acho que quase todo mundo tem ou conhece alguém, aquela família, com aquela ceia que briga. No final da noite dá briga. Ah, sim. Depois da meia-noite, porque a meia-noite é o auge. De abraço, faz as pazes alegria e tal, tem sempre um magoado com o outro, faz as pazes. Meia-noite um começa. Meia-noite um começa o pau. Começa aí já a tá putaria. Com o chimbó cheio de... daquela cervejinha, como se tivesse engradado. Começa o vexame. Geralmente começa porque o cara quer abraçar demais. Tipo, ele ficou, te amo, na moral, te amo. Aí volta, dá 15 minutos, te amo, te amo. Aí uma hora a pessoa fica de saco cheio e fala, cara, tu já falou e tal. Ué, vai brigar comigo agora? Aí, no Natal? Você vai brigar comigo no Natal? Sempre tem a desculpa do Natal, né? Porque o pobre, ele tem muita desavença na família. O pobre, ele não tem tempo pra nada, mas ele tem tempo pra brigar demais com todo mundo. Ah, mas a vida é a filha que casou com um vagabundo, que o pai não gosta do vagabundo, mas o pai tem que tolerar o vagabundo porque tá é Natal. E outra, Natal é aquela época também que o cara sai da prisão pra vir contar com a família. Aí o cara vai comemorar, dá tiro pro alto. Ei, tô fora da prisão, dá tiro. Porra, velho. Aí o coitado do pai, né? Tá lá com 60 anos, acorda cedo, vai no boteco, vai no açougue, compra carne, né? 1 quilo de acém, 1 quilo de costela, mais barato que cada crise, né? Linguiça, comprou 5 quilos e frango, coxinha de frango, pra render. Aí o coitado tá desde as 5 horas da tarde, arrumando churrasqueira, empilha os tijolos. Preparando, marinando. Bonitinho. Marinou a carne no tempero ali, água, alho, sal, cebola, limão e vinagre. Aquela bacia, na bacia de lavar roupa mesmo. E deixa ali do lado, e os cachorros tudo em cima. E ele tá lá, só amolando o espeto, né? Aí, coitado da mãe, a mãe tá lá, e vai, fazer arroz, a mãe trabalha. Alho, a mãe trabalha cebola, mais do que o Papai Noel no Natal. Cozinhar batata. E nem o filho ajuda, porque os filhos chegam lá, deixam os filhos da mãe chegam lá e deixam os netinhos com ela e vão pra fora. Aí fica aquela criançada correndo, e o Zezinho puxa a orelha do Juninho, aí o Juninho dá um chute na Júlia, e a Júlia cai e machuca, e a avó em cima, e o pai com tô acendendo fogo aqui, se vira! E aí vai. E é sempre a mesma coisa. Aí chega a noite, começa a vir os filhos, né? Aí chega a filha mais velha, né? Que tá bem casada, né? Ah, que se deu bem. Ela fez um técnico de enfermagem, já tá. já tá começando a trabalhar, né? O marido, graças a Deus, tá cada vez tá mais bem. Subindo na firma. Carteira assinada. Carteira assinada, 10 anos no McDonald's, tá com gerente. Ele chega lá, é os filhos mais comportados. Aí tem a irmã do meio que ninguém liga, porque filho do meio ninguém liga, ah, né? Não. Você é o caçoso, mas é. A irmã do meio, ela é a desvirtuada. Casou, engravidou cedo, teve que casar na marra, só casou no civil, porque não tinha dinheiro pra fazer festa. No civil já tava grávida, já? Já tava grávida, tava com o Zezinho ali, capeta, seguri. Aí casou, né? Capeta, assim, casou com o Vinícius, que é um vagabundo. Que vive de dar trambique nos outros, porque ele não consegue um emprego. O Vinícius não consegue. Eu conheço muito o Vinícius. Ele vive de calote. Ele vive dar um calote aqui, um calote ali. E ele está sempre com esquema. Sempre tem história. Vinícius, ele chega todo almoço de domingo, a mãe e o pai dela perguntam: Vinícius, o que você tava? Não, tô com uns esquemas aí. Tô com um projeto aí. Um projeto, um esqueminha de ganhar dinheiro, Vinícius vai dar certo. Projeto. E o Vinícius não arruma emprego. E o Vinícius, ele não gosta. A família, a mãe e o pai não gostam do Vinícius, mas o Vinícius também não gosta deles. É. Mas o Vinícius, ele quer um dinheirinho da herança. Ah, sim. Ele quer que o pai da que pague eu, paguei da Shirley, o nome da menina é Shirley. Ele quer que o pai da Shirley venda o golzinho quadrado dele, 92, sim, pra ele investir no esquema aí, que ele tá igual, com esquema. É igual aquela propaganda da Caixa lá. É. Eu vou comprar meu barco, mas, ô pai, meu casamento, eu tô casando há 10 anos. Vai trabalhar, filha da puta. Pô, fica pedindo pro pai, mano, 10 anos, sim, o cara segurando dinheiro pra comprar o barco, não, deixa ele comprar o barco, velho. Aí chega o Vinícius. Aí, sogrão, trouxe eu aqui pra ajudar na ceia. Aí ele leva um vinho de 2,50. Um vinho periquita. Aí o sogro só olha: cadê a cervejinha, sogrão? Já botou pra gelada. Aí tá lá as Itaipavona lá, tudo gelada. De litrão pra economizar. Não quebra o casco, eu tenho que devolver. Beleza. Aí vai lá e pega, chega pro sogro. Ah, o sogro tá lá, tudo com a cara tudo preta de carvão. Acendendo a churrasqueira. Aí o Vinícius chega e já pra bota. Acender a churrasqueira. Não, o Vinícius já chega e já bota o dedão na bacia de tempero de carne pra ver se tá bom. Ih, faltou sal aqui, o sogro já... Ainda dá palpite ainda. Aí o sogro vai lá, cata e joga aquele tanto de saco, aquele sacão de carvão. Levanta, sai aquela poeira preta. Nossa. Assim. Vai lá, mulher, traz aqui a gordura velha pra acender o fogo. Daí ela chega com a gordura que ela furtou. Não, e aí começa aquela discussão, porque todo mundo tem uma técnica diferente pra acender a churrasqueira. Não, então, o Vinícius, ele tá ali só dando pra... Vinícius, Isso é o Bear Grylls da família. Nossa, graça. E o sogro lá, preto, mas ele não quer botar a mão na massa. Esse carvão aí tá molhado, mas... Esse carvão aqui, essa marca é uma bosta, mas... O cara dá palpite, mas não faz nada. Molha um pão com álcool e coloca aí, sogro. Molha um pão com álcool. Deixa que eu faço aqui. Aí o sogro vai lá, joga gordura, velho. E toca fogo, pega fogo. Sei. E o Vinícius falou assim: então, seu Guilherme, eu tô aqui pensando. Seu Guilherme? Seu Guilherme. Tô aqui pensando, tô aqui pensando, então. Já, a Shirley comentou com o senhor, com os planos que eu tô aí? Aí o Luigi tá montando um filme de Natal. É, olha aí. Pensa bem. Não, tá bom, essa história é muito detalhada. Essa história é a história que vai acontecer pelo menos com uma com alguém. Vai, acontece. Pelo menos uma vez na vida. Acontece. Pode estar acontecendo agora, já que eu sei. E aí o seu Guilherme, ele ama muito os filhos dele. Ele fica pensando no bem da Shirley, ele fica pensando no bem do Zezinho, do Gurizinho. Shirley, né? É, tem que ver, Vinícius, porque os teus últimos negócios não tem dado certo. Acho que chegou na hora de você estudar. Já tá tudo no esquema, não tem como dar errado. Tô conversando com a rapaziada e eu já até achei comprador pro teu golzinho. Estão pedindo muito meio barato. Ela já vem com o comprador já. E a Shirley tá lá dentro. Mãe! Cuida do Zezinho que eu vou no salão fazer o cabelo! Tá? Caralho, ai, filha, mas eu tô apurado aqui com a janta, não vai dar tempo. A Shirley gritando pra caralho. A voz da Shirley A Shirley é escandalosa, né? A Shirley é muito. Senão não se chamava Shirley. A Shirley é aquela que deixa criança de 9 meses com a mãe dela e vai pro baile funk com o Vinícius. Porque o Vinícius, ele é sócio do clube. Ele tem um amigo que vai dar o camarote. É, vai dar o camarote, chega lá, só tem as cove e aqueles energéticos de litrão. Dá os camarotes. Fica aí, que eu vou no salão! Tem salão marcado agora! Ai, filho do céu, a mãe tá apurada, não tem que ajude! Né, a mãe tá apurada. Aí vem a filha mais velha, não, deixa que eu ajudo, mas essa Shirley não tem condição. Né? E o marido da filha mais velha, né? É. Ele é meio bobão, ele tá lá no Paulo. O Paulo, bom nome, Paulo. Ele tá lá vendo o Globo Esporte, alguma coisa assim, esperando começar a novela. Ele é muito noveleiro, que ele não sai noveleiro, de casa. Noveleiro. Ele é meio bobão e a mais velha, né? Como é que é o nome da mais velha? Paula. Não, Paulo e Paulo não dá. Não dá. Não pode. Marcela é bom nome. E a Marcela, ai mãe, você tem que falar pra Shirley que o Vinícius tá querendo sugar o pai. Aí a mãe, ai filha, não fala isso pra mãe, eu não aguento. Vocês são tudo do meu coração. Eu amo vocês tudo igual, filha. Aí a mãe senta, como começa a passar mal. Começa a ter aquele mini ataque cardíaco. Porque a mãe tá com pressão alta, né? Só come, agora uma lata de leite condensado, só come carne de porco frita, né? Ai, mãe, eu falei pra senhora melhorar a sua dieta, mãe. Eu, Ai, filho, eu não aguento. Tô sentindo um negócio. Que prazer que eu tenho de viver. Eu trabalhei a vida inteira. Eu não sei, eu tudo brilho. E beleza, e tá lá. E o Vinícius lá alugando sogro, já tá escurecendo, né? Aí já começou a chegar a tia Cotinha. Ah, né? tia Cotinha é bom. Cotinha, assim... A tia Cotinha acabou de... A tia Cotinha, ela é evangélica, tia né? Cotinha, bom. A tia Cotinha e o tio Joca. E o tio a tia Joca. Cotinha é aquela que já tá meio corcunda. Tá corcunda, já... gordinha. Já tá meio... Senta nos bancos da frente, no ônibus, não quer passar catraca. Não quer passar. Ela chegou, já chega reclamando que perdeu, pegou 3 ônibus pra chegar lá. Ai, eu não aguento mais essa correria pra mim. Espero que a comida esteja boa, né? Aí, nossa. Já deixa aquela pressão. Seu Guilherme já faz o joia lá. Tá com a cara preta e o Vinícius alugando. O Vinícius já tá vermelho de bêbado já. Já tá? Já não. Já tá. Nossa, ele, o Vinícius, tá ele cozido. já tá naquele... Tá chegando naquele nível do bêbado que o bêbado não consegue montar uma frase. Ele chega assim, viu? Então é o seguinte, ó. E não termina. Eu falei, ó. Falei pro Cássio. Tom. Falei pro Cássio. Tom, tá no esquema. Na cabeça dele tá fazendo ele sentido. Ele tá fazendo todo sentido. Ele tá falando pra caralho, mas ele fala no meio. E aí vai chegando, e chega um primo, aí chega o filho mais novo. O filho mais novo tava jogando bola. Ah. Que ele tem ali, ele é novinho. Ele tá com tem aquele sonho de ser o Neymar. É, ele tá com 22 anos, tá novo, tá na idade de ficar jogando bola mesmo. Não, 22 anos já devia estar trabalhando, mas não, ele aí, tá mãe, naquele sonho. Aí mãe, aí parça, que hora que vai sair a janta aí que eu tenho que ir pro baile, hoje tem baile lá, vai ter um pancadão, ele sempre... Vida louca e tal. Aí a mãe abraça ele, vida né? Louca. Tem uma moto. Ai, que filho bonitinho. Que tem você tá, meu filho, tá cansado, Quer tomar um Todd? Que Todd o quê? Dá uma cerveja aí! Aí, Vinícius, safado, um Paulo Cu, como é que tá? Ó, respeita eu, hein? Eu sou praticamente um tio teu. Né? Aquela coisa lá, começa. Aí volta a Shirley no salão de beleza, chorando. Chorando? Certo, a mãe que ela fez no meu cabelo. Uma merda. Estragou. Acha essa pia, que porcaria. Já tava uma porcaria. E mas agora ela acha pior, que tá uma porcaria. Tá pior. E aí começa. E aí a ceia não tá dando certo. Cara. Tá... Porque é aquela tensão. É que não, e começa a se atrair. E tem o Natal tem a pressão Masterchef, que é a Ana Paula Padrão, fazendo a contagem regressiva da meia-noite. Ah, é, nossa, que a meia-noite tá tudo verdade. Pronto. Então tá lá. Ai, filho, ajuda eu aqui. Joga o creme na maionese, descasca a batata, vê se o arroz tá cozido. Ah, o Jacan já tá ali do lado. Mãe, cadê o bacon, mano? Cadê o bacon? Não tem bacon nessa casa? Eu falei pro pai comprar bacon quando ele passar, tá sabe? Aí o pai já tá bêbado, porque ele não aguenta mais o Vinícius enchendo o saco dele. Aí, o pai, é o ratinho. É o velho bêbado, bravo, né? Ninguém come, tem que fazer tudo essa bosta, desde as 8 horas, mano, agilizando aqui os caras, ninguém faz nada. Aí o Vinícius acha que é indireto, Vinícius. Sogro, ó. Acho que eu indireto. Não fiz nada, porque, ó, viu? Ó, eu fiz minha parte, trouxe o vinho. Trouxe o vinho. Pá, meia-noite, o coitado do seu Guilherme não deu tempo de tomar banho, tá só de short. Ah, lógico que não. Pô, deu. Só que o seu Guilherme, ele tá tão cansado, tão bêbado, que ele ficou dormindo na cadeira lá do lado da churrasqueira. Ele nem foi ver a ceia. Esqueceu. E ele deixou, ele tá com a mão assim pra baixo, os cachorros tão lambendo a mão dele com tangô de carne. Cheio de gordura? Cheio de gordura. Que nojo, cara. Que nojo. É assim. E aí, lá, aí vai, não sei o quê, e aquela tensão, e vai, não sei o quê, vai dar meia-noite, começa aí, um quer cortar o frango, né, porque não tem dinheiro pra comprar o peru, vai um frangão mesmo. E aí a Shirley tá lá, nervosa, porque o cabelo dela não deu certo, e o Vinícius... E tá todo mundo cagando pro cabelo da Shirley, não é nada. Pra ela, tá todo mundo olhando pra ela. É só ela, sim. Aí o Vinícius já tá bêbado. Ó, seguindo, o negócio, ó, Natal. Ah, família. E começa a chorar. Aí nisso, fala três palavras. A irmã mais velha, a Marcela, que ela tomou o vinho que ele trouxe, fez batidinha. Mandou chapinha. Ela fez batidinha com vinho. Ela joga o vinho, leite condensado e uns morangos bate e toma. Mandou e aquele ela chapinha pra dentro. Tomou tudo, né? E ela fala: Vinícius, são safado, sanguessuga, tá aqui só pra causar discórdia nessa família. Você não faz nada. E o marido da Shirley falou: não, para, amor. Ô, amor. Amor, não, mano, para, amor. É Natal. Para, amor. Não é hora, é Natal. Cala a boca, você também! E ele, tá bom. Porque ele aceita. Aí tá a Shirley, não fala assim com meu marido! Ele é um homem bom, tá procurando emprego! É vocês que não dão apoio pra ele! Eu não aguento mais essa família! É o dia inteiro apontando o dedo na minha cara! E começa a gritaria. Aí a mãe, coitadinha, a mãe já começa... Tem um ataque. Ai, meu Deus do céu, não tô aguentando mais essa vida. Mesmo Natal, esses filhos meus, para de briga. A mãe já sai da sala e vai pra cozinha chorar. Já vai indo chorar. E aí o vizinho começa a ficar incomodado com o barulho. Eita, o bicho tá pegando. E liga pra polícia. Ah. Aí a polícia chega, bem na hora da meia-noite, pau, polícia. Puta que pariu. Eita, que baixa. Bateu lá. Ô, seu Guilherme! O pessoal já sabe quem é. Já conhece pelo nome do policial já. Já tá, é, tá. Ô, Matias. Todo mês tá lá. Ô, Jesus. Matias é o policial. E dorme novo. Aí sai. Chegou o Bop na casa. Mas aí sai a... O Matias e o Andrade. Aí a mãe sai. Ai, Matias, o que aconteceu, Matias? Não fala pra mim que mataram alguém! Não, senhora, aqui... Os vizinhos. Vizinhos estão incomodados com barulho, tá muito som alto. Ô, oh, Vinícius, eu falei pra você não ligar o som do Corcel. Abaixa esse som. Tava som tocando... Tava tocando... O bonde passou, a novinha observou. Daí ela foi lá, baixou o som, né? O soldado Matias. E aí o cunhado bêbado, ele sempre se acha no direito... Não, eu vou... Deixa eu conversar. Ele é o porta-voz da família. Eu falo, deixa que eu falo. Aí ele fala, família. Natal. Natal. Isso aqui, soldado. Tá tudo certo. Tudo de boa. Vizinho, não, família. Não, tudo bem. Aí o soldado fica incomodado. Cuidado do soldado, né? Tipo, não, tudo, tá bom. Só quero falar. O cara trabalhando na não, só quero falar com a dona ali. Natal, mas o Vinícius não deixa. O Vinícius fala, não, soldado, viu? Tudo certo aqui, ó. Deixa comigo. Acabou. Aí o soldado, não, vou falar com a tua mãe ali. E nisso, o seu Guilherme acorda, assustado de novo. Com o dedo todo babado. Tudo babado, cachorro lambendo, churrascado. Já bota o dedo na cara. As assim, coxinhas que ficou na churrasqueira. Já vai limpar o rosto do carvão, tá cheio de as coxinhas que ficou na churrasqueira já estão tudo preta já. O bicho tá suando álcool. Aí ele pega e vai correndo, ele pega o espeto. Vai correndo com o espelho? E vai pra matar o Vinícius. Eita, nós, é agora? Esse vagabundo, sua família, você tá acabando com a minha família. Que vagabundo. Ele acordou e só viu a polícia e o Vinícius. Aí a mãe começa a passar a mão. Ai, minha pressão subiu, não tô aguentando mais. Aí a mãe cai na calçada, aí vem a Shirley. Segura, mãe! Segura, mãe, que ela não tem mais estrutura. Ela vai morrer a qualquer hora, essa família. E aí o pai, aí tá se amando. A filha Marcela segurou. Calma, pai, não precisa disso tudo. Segura o pai aqui, Paulo. Paulo. O pai. Ele tá com o espeto na mão, ele vai matar eu, vai dar uma espetada em mim. Não, que espeto, o quê, pai? Esse espeto não fura nada, segura ele. E o Matias tá lá, ô, pessoal, vamos fazer silêncio aqui, meia-noite, Natal, vamos manter a ordem. E o Vinícius, ó, seguinte, eu assumo a responsabilidade. Eu falo pra ele. E a véia no chão. E a véia, desmaiada. Os meus filhos não param de briga! E pá, não sei o quê, e aquela brigueira, e o pau comendo, e o velho dando. Ele pega o velho e não consegue dar espetada no cara, ele fica passando espeto no chão, saindo faísca, e o Vinícius. Aí o Matias desiste, vai, quer saber? Vou embora. Aí quando o Matias sai, olha no relógio, meia-noite. Aí o que acontece? Então é Natal! A festa desculpa, mãe, qualquer coisa. Vamos ir de novo. Ano que vem, se Deus quiser, essas coisas não vai acontecer. 2016 tá vindo aí, vai ser o melhor ano do vida. Cadê o pai? Tá dormindo de novo. Coitado, trabalhou o dia inteiro. Mas não vai comer, deixa dormir. Que seja feliz. E pronto, essa foi a ceia natalina da família brasileira. Ai, feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! A todos os pais bêbados, a todos os cunhados empregados, a todas as Shirley's desse Brasil. Ai, ai, que especial de Natal maravilhoso. Especial de Natal. Especial. Melhor que muito filme que tá passando na TV agora. Que é uma Macaulay Culkin. Melhor que Esquecendo de Mim. Vem aí, segura a mãe. Esquecendo da mãe. Ela não tem estrutura. E bom Natal para todos os ouvintes ou os não ouvintes. Cara, eu gostei, ouvintes. Eu gostei de cantar com vocês. Vamos cantar com vamos cantar de novo? Vamos. Então é Natal. Bom, Davi, canta, Davi. E o ano novo também. Que seja feliz. Du, du, du, du, du. Olha o foguete. Du, du, du. Du, du, pá, pá, pá, pá, pá, pá. Para de soltar foguete, filho da puta. Tem cachorro e gente doente aqui. É tomar no cu, é Natal, quero que se foda, né? Filho fudeu, vizinho, filho da puta, se Deus quiser, que nem eu não vou pra aqui do teu lado. Pim, pim, pim. Então é Natal. Eu quero saber quem vai na balança dessa janta aqui. Ih, rapaz, quero ver pra pagar a conta do mercado, comprei tudo fiado pra fazer essa janta.